das doenças da alma, sobretudo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja, da maledicência, da nossa omissão no bem, dos nossos vícios, enfim, uma série de problemas que necessitam de uma reencarnação nova para que tenhamos uma nova oportunidade, a bênção de uma nova vida, uma nova família. Então, pode ser que essa senhora esteja sofrendo também por orgulho. Ela queria um filho viril, másculo, e talvez a sua própria família discrimine o seu filho. Vejam que uma senhora me perguntou: Nazareno, mas tem um orgulho positivo, não tem? Tem também, sim. O orgulho que é satisfação, que é alegria, que é contentamento, este é positivo. O orgulho que nós criticamos é aquele orgulho citado no Livro dos Espíritos como presunção, sermos donos da verdade. Aquele orgulho que diz: meu filho é o melhor aluno da sala, ele é melhor do que o outro. Este orgulho é negativo. Mas ficar feliz com as nossas realizações é sim um sinal de positivo da questão do que chamamos também orgulho. Nazareno sempre soube que reencarnamos com uma quantidade de fluido vital, sendo assim, abreviamos o nosso desencarne quando levamos uma vida sem limites, como, por exemplo, um sexo desregrado. Se possível, esclareça. Bom, essa afirmação tem no Livro dos Espíritos, em parte, dizendo que a única coisa fatal, a única fatalidade que existe, já que nós temos o livre-arbítrio, é o momento da nossa morte, porque todos nós nascemos com uma determinada quantidade de fluido vital. E por isso tem pessoas mais ativas, mais enérgicas, e pessoas também com mais calmas, mais serenas. E os orientais é que nos dizem isso, é que se você poupar a sua energia, você vive mais. Você poupar o ki ou chi, dependendo se a gente está no Japão ou na China. Então, pode ser que realmente na questão do sexo também nós estejamos consumindo como uma vela que vai se apagando as energias do nosso corpo vital. O que fazer quando um viciado em drogas está em tratamento psiquiátrico e psicológico e mantém um relacionamento com uma viciada que não quer a melhoria dele? Ele só aceitou tratamento após tentativa de suicídio em dezembro de 2007. Bom, muito cuidado. Esse irmão muitas vezes está demonstrando aqui que está em grande sofrimento. E se nós impedirmos que ele possa ter um amor, um relacionamento a quem ele lhe apraz muito, somente porque ela ainda não encontrou